Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos à 62ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos aqui dois meio convidados, que já estão virando meio que fixos no nosso programa. Fernando Kodoji, vulgo Rosa. Vai ser sempre essa piadinha, né, cara? Inclusive, a gente tá pensando em pôr a sua Rosa junto com o Boga, na mesma caixinha. E também temos conosco o Renato Benevenuto, nosso colunista, que já participou anteriormente aqui no Nerdrops. Olá, povo. Pô, eu tô vendo o Pixo depois de ter gravado um, não me preocupa, vai que vou começar a ser explorado aqui. Não, é, a ideia é essa. A gente já tá mandando os arquivos pra editar agora pra você. Começa a se preocupar quando a gente fixar em você. Opa! Então é isso, vamos direto aos nossos e-mails. Nerdmail. E lá vamos nós para mais uma leitura de e-mails aqui no Nerdrops. Comigo está Carlos Vivaco, ou Vivaco. Eu, sou eu, estou com o Oliver. Olá, eu concordo com o Oliver. Meu Deus, agora tá nova palhaçada do momento no Twitter, né? Hashtag eu concordo com o Oliver. Ah, pois é. Não é palhaçada, é a verdade que tomamos para nós. Bom, é isso aí. Recadinhos de sempre. Rádio Animix, todas terça-feiras às 16 horas. Sua dose certa de cultura japonesa, anime, mangá, música e afins, mais o Nerdrops. Que nós estaremos na parte afins, é isso? Nós somos afins, o Nerdrops, o podcast mais afins de todos os tempos. Alguém afim de editar pra gente? É, eu concordo com o Oliver. É isso aí, concorde. Se der errado, não me ligue. Acesse lá www.radioanimix.com.br. Bom, outro recado de sempre, a loja da Taverna do Ogro Encantado, né, já não é novidade pra ninguém, está sorteando uma edição Red Knocker do Batman tradicional. Basta apenas seguir o Taverna Ogro, seguir o Nerdrops, retweetar a mensagem, né, que a gente determinou, vai estar no post, confira lá. Vale lembrar também que uma das regras para participar do concurso é ser humano. Quem escuta Nerdrops também. Quem escuta Nerdrops tem que participar da promoção, tem que ser humano. Bom, na verdade, a loja da Taverna do Hugo tá, cedendo esse prêmio. Se você for comprar, cara, você não vai desembolsar menos de R$100. É. Aproveite lá, cara, vai estar de graça pra quem ganhar, obviamente, né? Então, a partir do momento que os seguidores passarem do número 500 lá do arroba Taverna Ogro, né, que é o perfil do Twitter da galera de lá, então esse automaticamente já vai acontecer o sorteio entre todo mundo que participou, retweetou, inclusive lembrando aqui com a hashtag PromoNDBatman, entendeu? Qualquer dúvida vai estar no post explicadinho, bonitinho. Confira lá. E só uma pergunta, Oliver. Depois dessa promoção, o Nerdrops vai trazer mais alguma promoção? Velho, muito mais. Ah, então se ouvinte do Nerdrops, eu acho que é uma das melhores coisas do mundo. É, deve ser tão bom quanto acordar cedo e ver que ainda tem hora pra você dormir. Inclusive, uma das promoções que a gente tá tramando aqui, a gente acha que vinga, né não? Eu acho que vinga. Mas é uma promoção bem assim, bem chuvosa de Guns N' Roses, assim, uma coisa por aí. Ah, é verdade. Agora me liguei. Tá ficando bom. Rapaz, comigo assim, eu sou escorpião, então eu sou vingativo. E V de Viváqua, né? Exato. Eu lembro. Também lembro. Bom, quem não se ligou, né, se aposenta. Então vamos para a nossa leitura de e-mails, que hoje o tempo é curto, a tarefa é grande. Viváqua, leia o primeiro e-mail. O primeiro e-mail é do Eduardo, 31 anos, São Paulo SP. Vulgo acabada. Ele é do Masmorra Cast, do masmorraerotica.blogspot.com e do destinopoltrona.com.br. É um nome meio, né, enganatório, né? Ele fala um pouco de cinema alternativo aqui, o Masmorra Erótica, então não pense nada de besteira, por favor. Aí ele diz: olá, pessoal, realmente as notícias parecem uma espécie de remake, mas vamos aos comentários. Hugo Weaving esteve muito bem em V de Vingança, então acho que ele vai acrescentar muito ao filme do Capitão América. final, de vilão ele entende muito bem. Caraca, falando, né? Falando, eu gosto muito desse filme que ele fez, o Transformers. Com o passar dos anos, os filmes do Harry Potter foram ficando menos infantis e mais dark. Começando pelo excelente Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que pra mim é o melhor se tratando de roteiro e interpretação dos atores. Espero que feche com chave de ouro a franquia no cinema, pois o último filme foi péssimo. Pra finalizar, contar de onde saiu os famosos aliens, não sei se é uma boa, pode estragar a franquia, mas quem sou eu pra opinar sobre esse assunto? Afinal, não sou um executivo de Los Angeles, só posso torcer pelo melhor. Valeu. E ele botou um V no final aqui, ele botou um sorrisinho e um V aqui, não. É, tá muito sugestivo, né? Os nossos discursos, os nossos e-mails recebidos. Bom, e outro que manda o e-mail aqui é o Diego Santos. Olá, galera do Nerd Drops. Esse é o primeiro e-mail que envio para vocês. Aê! Eu sou um dos ouvintes que começou a estudar por causa da participação do Nowloading. A estudar por causa da participação do Nowloading. E desde então, escutar, né? Eu imagino, será que é isso? Eu não sei. Para escutar o Nerd Drops com a participação do Nowloading, tinha que ter curso superior, alguma coisa assim? Exato. Eu acho que ele estava estudando na hora que ele mandou esse e-mail, cara. Pois é. Bom, continuando aqui, vamos supor que seja escutar, né? Por causa da participação do Nowload. E desde então, escuto o cast toda semana para me manter atualizado com as notícias do mundo nerd. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. É uma ótima maneira de eu me manter acordado no trabalho. Estou mandando este e-mail para comentar o meu comentário. Olha lá, comentar o meu comentário que foi comentado na sessão de games. Comentário comentado. Só para constar, eu não sou rico, embora ganhe bastante para viver bem. Então, meu filho, você é rico. Bem-vindo ao Brasil, onde ganharam bastante. Pode ser viver bem até você engravidar alguém, né? Afinal, o trabalho serve pra isso. O propósito original deveria ser, né? E além disso, pode-se dizer que as boas oportunidades me procuram. Olha lá. É rico definitivamente, né? Entre parênteses aqui. Ou então garoto de programa, né? Com clientes ricos. Porque se as boas oportunidades me procuram... Mas você tem que ver que nós dois podemos nos considerar garotos de programa, né? Pois estamos no programa do Nerd Drops, que passa na Rádio Anime. Continuando aqui, como eu me formei agora no meio do ano, meu chefe me deu de presente uma ida para os Estados Unidos, onde ele mora. Ou seja, o cara é rico e ainda ganha essas comodidades. Caraca, Diego dos Santos, acho que o sobrenome já sabemos de que da onde vem. Oi! Mas é do Santos, oi! Dieguinho, um abraço pra você, bem me visitar aqui em Miami. Então, continuando aqui a leitura do Abravanael Jr., então vou ter a oportunidade de comprar toda aquela lista por um preço justo. Aqui, entre parênteses, ele coloca, né, já o jogo justo. E como minha namorada está estudando na França, repetindo... Mas, oi, a namorada dele, oi. Até o fim do ano eu preciso ter algo para fazer, ou seja, puta que pariu, né, velho? Só para constar, morri de rir com os comentários do Vivaco e convidado sobre eu querer comprar uma lista tão grande. Aqui só é pra quem pode, né? Aproveito para comentar sobre o pônei de pelúcia. O que foi aquilo? Aquela cena foi ridícula. O pobre pônei virou pano queimado em segundos. Tá louco? Espero que não pensem que o PS3 que vou comprar lá seja uma bomba. É isso, galera. Um abraço a todos e continuo com bom humor e alegria. Muito obrigado pelo seu e-mail, Diego. Se você reagiu assim, aquele pônei explodido, você tem que ver o que o elenco do Toy Story fez. O pessoal quase se matou quando viu aquilo. Barbaridade. Nossa. Você sabe pra onde o pônei foi? Para o infinito e além. Para o infinito e além. Você pode falar para o alto e avante, é o Guilherme Briggs. Guilherme Briggs, eu sei que você escuta esse programa toda semana só pelos momentos sofá. Tô brincando. Tô brincando, Fran. Um abraço para você no seu coração. O próximo e-mail é do querido Ulisses Peixoto, 26 anos, médico, Recife, Pernambuco. Salve, Olive, Guilherme, Luiz, Alan, Carlos, Pérez, Baldi, Sussi, Polar e Vivaco. Ainda bem que ele conseguiu diferenciar minhas duas personalidades. O Carlos, que é o que participou do Nerd Drops, e o Vivaco. Interessante que tá logo em seguida a Pérez. Carlos Pérez é o meu pai. E a Carla Pérez? Sobe o El-chan. Segura o Chan, amarra o Chan. É, meu Deus. Eu já namorei uma Carla, viu? Chegou próximo à realidade, velho. Olha só. O nome dela foi parar na boquinha da garrafa. Pois é, e na boca do sapo. O time do Nerd Drops agora tem muita gente. É, e se você dividir o nome de sobrenome, fica com muito mais. Pois é. Sou mais um ouvinte de longa data que nunca comentou nada ou manda e-mails. E por que dessa vez eu mando? Sei lá. Um prequel de Alien é como o Vaco falou. A gente vai conferir mesmo que não seja bom. Filme com Alien ou Alien, Predador e Mulher Gostosa com pouca ou nenhuma roupa é filme que não dá pra deixar de ver. Mas a ideia não me convenceu. Soa como um filme pra contar a origem dos aliens e ressuscitar a franquia. Mas pra quê? Alguém se incomoda tanto em não ter a origem dos zumbis em um ótimo filme do gênero? Alien é o zumbi do espaço. Contar sua origem não traz nada pra melhorar a franquia, ao meu ver. O Alien ou o Alien é o que nasceu pra fazer e pronto. Ele é só um animal como os outros, que segue sua programação genética. Matar pra comer e matar pra se reproduzir. Quase um ser humano. Mas a melhor notícia do cast foi sem dúvida o pônei terrorista. Olha lá. Quando eu ouvi, só consegui pensar em Toy Story. O coitado do pônei pensando: devo ou não devo falar pra ele, sou só um brinquedo? Devo ou não devo? E o Woody gritando: você é só um brinquedo! O que esse dispositivo com o Luiz tá fazendo? Bom, últimos pensamentos, pego e a pacotó do brinquedo. Para a parte de games, para mim, o fail, epic fail do mundo dos games foi o PSP Go. O que diabos leva uma grande empresa Sony a fazer um portátil com tela menor que não pega o MD? Ou seja, todos os jogos que existem para PSP e talvez você já tinha e ainda por cima é mais caro. Ué, que desgraça! É que nem comer um rodízio só de berinjela. Deus do céu. Pra terminar, vou polemizar e jogar lenha na fogueira. Já tá na hora de vocês colocarem o nome do Vivo Vaco na vinheta da abertura do Nerdrops. O cara não é mais trainee nem freelancer, Peter Parker. Cara, ele vestiu a camisa. Eu rasguei a camisa do Peter Parker, não coube em mim. Levou a série e tá se dedicando. Ele agora é do alto escalão. Ouvintes, vamos botar no trending topics do Twitter. Vivaco na vinheta. Olha só, pera um momento. Eu entrei, se eu não me engano, no programa 7 e só ganhei minha vinheta no programa 20 ou 21. Não tô lembrado, mas é um desses dois. Bom, é isso aí. Então, na verdade, a gente tem... É um radialista de Bauru, né? O contato dele é lá com o Polar. É um pouco difícil da gente conseguir, né, cara? Não é sempre. Eu tô até pensando em adotar aquela ideia lá que o Vivacqua disse um tempo atrás, né? Guizão, Oliver Pérez, Vivacqua! Sabe? Pois é. Assim, se vocês conhecem algum dublador, algum locutor, se você achar uma solução pra esse problema, mande pra gente. Vamos ver se a saga Vivacqua na vinheta vai acabar. Porque eu não vou gravar, eu não quero gravar minha voz. Então, precisamos de um locutor. Haruki Henrique mandando aqui: olá, Nerd Droppers. Caraca, cada variação que os caras vêm. Cast 61 já começou foda logo pela sessão de e-mails, olha lá. Com bem menos humor negro que nas edições anteriores, ainda bem. Com poucos trocadilhos e com a participação do Kodoji e Marca d'Água, que eu imagino que seja o Vivaco, que mandaram bem nos comentários durante o programa. O cast ficou bem legal. Quase infartei de tanto rico a notícia do Pônei Demolidor, que foi foda. E com a ideia do Guizão Jigsaw indo pra escola de triciclo. Que eu me lembre dos Jogos Mortais, o tio do primeiro filme que corta a perna e vai em busca do socorro, nunca é revisto ou mencionado. No segundo filme ou terceiro, mostram o lugar que estava preso e tem um corpo no corredor que antecede o banheiro onde o primeiro filme se passa. Mas não dá pra ter certeza se é ele. Apenas lembrando que além desses, que foi em busca de socorro e o outro ficou preso no banheiro sozinho. Talvez tenha sido esse que também tentou cortar a perna, mas morreu por estar preso. Só apontando que entre as muitas besteiras que falaram em games sobre Dissidia, que é o novo Final Fantasy, é isso? Uhum. O primeiro Dissidia tem sim um personagem jogável da edição do Final Fantasy 12, ao contrário do que foi dito no cast. Não, ao contrário do que foi dito pelas duas pessoas que desistiram no começo, os três que desistiram. Não é o contrário, é nossa verdade incompleta. E voltando um pouco aqui nos Jogos Mortais, se não me engano, mostram os dois cadáveres, tanto do cara que ficou pra trás, tanto do cara que fugiu, mas pelo jeito não foi muito longe, que apareceu lá um cadáver sem o pé. Continuando aqui, outro item dele. Vi um comentário falando que o tempo de sessão de games está muito longo. Não acho que seja preciso diminuir o tempo da sessão, mas talvez colocar ela por último ajudaria quem não gosta de ouvi-la e assim a pessoa que gosta pode continuar ouvindo todas as outras sessões, mas tem um porém. O nosso formato, desde o começo, ele tá com aquele esquema de encerramento com miscelânea e o momento sofá, que realmente dá um toque final legal pro programa, né, cara? Aham. Uhum. Então, desde que o Vivaco entrou aqui pra gravar games, cara, a primeira decisão que teve, cara, foi isso, cara, foi inserir o programa no meio. Eu não acredito que seja aí um tremendo de um obstáculo pra quem não gosta de games ou, enfim, quem só gosta de games. É armadilha, gente. Vocês já eram, vocês são fãs da gente. Eu vou tentar pra participar mais do programa principal pra vocês acostumarem com a minha voz em todos os aspectos. A sessão games ficou com um humor muito, mas muito diferente do tipo de humor que o Nerd Drops costuma utilizar. Não digo que é um humor ruim, mas a mim, que gosto do humor das outras sessões, não agradou muito. Cara, eu tô confuso agora, velho. Ele gosta, mas não gostou porque o último foi cheio de piadinha. Sim. Enfim, porque até no começo do e-mail ele manda que até gostou dessa do Cast 61, porque teve menos humor negro, né, e tal. O Haruki é um cara que tá atrás realmente da informação, né? Vocês nunca mais convidaram o pessoal do Papo de Gordo para participar do Nerd Drops. Antigamente eles participavam bastante, estou notando a ausência deles, e as participações do Flávio são bem engraçadas. O pessoal do Papo de Gordo, o único cara que participa bastante vezes com a gente é o Dudu Salles. O restante, né, eles só participaram no Nerd Drops 5, que tá lá, a galera literalmente em peso no programa. É porque o Dudu Salles, ele tem que cumprir a cota do arroz de festa. Por isso, gente, enche o saco do Dudu Salles e dos membros do Papo de Gordo pra participar do Nerd Drops, porque é mais legal quando os ouvintes, tanto do Papo de Gordo quanto do Nerd Drops, se juntam. Então chama eles lá. Já conseguiram trazer o Scott Pilgrim pros cinemas, né? Então, quem sabe? Traga o Papo de Gordo para o Nerd Drops. E o próximo e-mail é do Caio Mary Yo. Eu não sei se ele casou com esse tal de Yo ou se ele tá desejando um feliz Yo pra gente em inglês. Feliz Yo, Oliver. É. 15 anos Natal. Poxa, muito bom. Quer dizer que Yo quer dizer 15 anos de Natal? É mesmo, né, cara? Então ele fala: olá, cambada do Nerd Drops. Faz tempo que ninguém recita a lista inteira de nomes. Não sou eu que vou quebrar essa corrente. Eu pretendia mandar um e-mail só pro episódio 69, cuja dica do título eu aconselho o velho esquecido slogan do podcast Chupa Essa Ideia, mas decidi fazê-lo antes mesmo. Vamos às notícias do cast. Quanto ao congelamento do Capitão América, imagino que o Howard Stark poderia congelá-lo em um programa do governo para que retornasse no momento que os Estados Unidos tivessem de enfrentar o seu maior desafio, seja ele qual for. Então, Capitão América para os americanos como figura do Rei Arthur para os britânicos. Eu acho que fica muito over, né, cara? Não. Vamos congelar o cara para... Vai se a gente tem um problema maior lá pra frente, né? Pô, meio Aí é a prova, cara, de que a SHIELD realmente é uma agência de inteligência de altíssimo nível, né? Exatamente. Porque ela já sabe que vai vir um negócio... Vai que no final do filme do Capitão América eles acham um negócio que fala: nós vamos invadir vocês no ciclo tal da Lua. E eles falam: meu Deus, isso é em 2012? Vamos congelar o Capitão América. Eles acham uma Palantir, né? Vamos descongelar o Capitão América em cima da hora do perigo. E não vamos treiná-lo com o resto da equipe de pessoas perigosas com superpoderes e habilidades. Ai, ai. Mas assim, pode dar certo. Só lembrando que licitação do governo fica difícil. Então eu acho que o Howard Stark faria mais pro hobby mesmo. Oh, meu Deus, congelou o Capitão América. Como é que descongela? Ah, não sei, eu criei como congelar. Nesses dias de hoje não tem Google. Eu nunca curti muito a franquia Jogos Mortais, mas acredito que ela possui realmente um potencial enorme no mercado 3D. Apesar de ter perdido qualquer entusiasmo por Harry Potter há uns 4 anos, li o último só para não passar em branco, acredito que esses dois últimos filmes têm bastante potencial, sendo sombrio na medida certa necessária para a história. Fiquei com pena do Vivaco depois do desesperado apelo contra notícias do Hobbit e os Vingadores. E tem uma ou duas perguntas para ele. O DC Universe Online, Star Wars ou The Republic serão pagos ou gratuitos? Por falar nisso, ao que parece, ele não conseguiu fugir da temida edição do cast. Então, já pode ser considerado um membro titular, certo? Por falar em games, achei um vídeo de um jogo de zumbi, pasmem, chamado Yakuza in the End. Nada de Off the Dead, viu? Por isso que passou pelo radar Oliver Periano de zumbis atacando humanos. Talvez por isso não tenha aparecido no aplicativo de busca do Oliver Pérez. Como ninguém esperaria algo hoje em dia relacionado a zumbis sem a palavra Dead. Em relação ao aplicativo de busca zumbi, Oliver Pérez está certo. Mais uma vez, aqui vai o link pro trailer do jogo. Oliver Pérez está certo, é foda. Eu concordo com o Oliver Pérez. Não achei bom, mas vale pelo bizarro. Pra finalizar, uma dúvida. Muito nada a ver. Gostaria de saber se o Sushi chegou a assistir a Pérola, cujo link passei pra ele via Twitter tempos atrás. Sasha Grey's Anatomy. Continue com esse ótimo cast, que já é o meu favorito há dezenas de edições. Isso é tudo. Bem, mais uma conspiração pra saber se eu sou um membro fixo ou não. Cara, vocês vão ter que falar com alguém, não sei, porque eu não tô com paciência de elaborar um argumento aleatório pra isso. E o DC Universe e o Star Wars World Republic, você vai comprar o jogo, você vai ter muito provavelmente um mês grátis pra jogar, e depois você vai pagar a provável mensalidade de $15 ao mês ou um pacote de $60 o ano. É justo e não é, mas temos que esperar que eles aceitem pagamento via cartão internacional situado no Brasil. Senão a gente vai se lascar e não vai conseguir jogar. No PC sim, mas a versão do PlayStation 3 do DC Universe, se tivesse a restrição regional de cartão de crédito, a gente não vai conseguir jogar. E eu acho que é isso, né? Ele compartilhou minha indignação e quer saber se eu sou membro fixo. Olha, vocês parem de implicar com o locutor, vou falar o nome do locutor aqui, é Albir Godeia. E, senhor Albir, o pessoal tá querendo me botar na vinheta e botar a vinheta do meu nome e eu não sei o que fazer. Então, assim, se vira, gente. É, tá, umas campanhas, né, cara? Tira o membro do Viváqua, põe o membro no Viváqua, fixa no Viváqua. É. Bom, é isso aí, galera. Essa daqui foi mais uma leitura de e-mails. A gente agradece todo mundo que tá mandando os e-mails, todo mundo que tá esturricando o site de comentários. A gente, pô, hoje, por falta de tempo, né, nós não vamos ler os comentários, mas enfim, nós conferimos tudo, né, não deixa de mandar. E os membros do Nerdops estão respondendo os comentários. E eu queria mandar um abraço pro ouvinte, o Emerson Duarte, que me encontrou na Epic Con em Brasília, nesse fim de semana, com outro ouvinte do Nerdops que não se identificou, gritou meu nome e tirou foto comigo. Gente, pessoal ouvinte de Brasília do Nerdrops, um abraço. Quando vocês quiserem se encontrar pra fazer bagunça, é só botar aí nos comentários que a gente faz. Mas coloca nos comentários que toda semana eu tô marcando alguma coisa em Brasília pra fazer com os ouvintes do Nerdrops. Então, levanta a bunda da cadeira e comenta. Mas não comenta só disso, não. Comenta do cast. Ora, bolas, carambolas. É isso então. Sim, bora pro cast. Vamos pro cast. Eu tô no cast? Tá no cast. No finalzinho, mas tá no cast. Ah, é verdade. Eu tô no final. Então, gente, um abraço pixelado pra vocês e até semana que vem. Ah, não, isso era o final do cast. Então, gente, um abraço pixelado e continue com o cast. Cinema. E esses são os destaques do cinema. Russell Crowe pode zelar o filme de Kung Fu Man, Iron Fist. E o filme Ice Man, estrelado por Mickey Rourke, consegue financiamento. Produção de James Bond pode voltar aos trilhos. Mark Millar detalha seu primeiro filme como diretor. Warner Bros. Prepara o anúncio dos seus projetos da DC depois de Harry Potter. John Hamm fala sobre os rumores de Superman. Você tá com família, tá? Tá, papai? Vocês acharam que será o Fred Mercury? E a nossa primeira notícia sobre cinema nos traz a novidade de que Russell Crowe vai estrelar um filme de Kung Fu intitulado The Man with the Iron Fist, que nada tem a ver com o personagem da Marvel, então Marvetes, prossigam decepcionados. Marvel, eu lembrei na hora do Cosmides, né, velho? Isso é uma Marvel. Né? É uma huge Marvete. É um Marvetão, né, velho? Marvetão. Bom, aqui temos a notícia que o rapper RZA e o ator Russell Crowe vão contracenar neste filme. Já trabalharam juntos em O Gangster. Também estão juntos aí num projeto que é inédito por enquanto, né? O The Next 3 Days. O integrante aí da banda Wu-Tang Clan de hip hop diz que Crowe realmente estará no seu filme de Kung Fu. Ele diz ainda que o Russell Crowe vai estar mais malvado, né? Como se isso fosse possível. Ele estará em forma e vai quebrar tudo. Vai ser o cara mais malvado do filme, cara. Agora alguém só me responde uma coisa. Esse filme vai se passar na China feudal. É. Que tem um negão ferreiro, é isso. Da onde veio, né? Quais são as possibilidades disso acontecer, cara? O tigre e o negão, né, cara? Que pariu! Mas alguém lembra desse RZA no Gangster? Ah, ele no mínimo deve ser um parente lá do Denzel Washington, né, cara? Do personagem do Denzel lá. Eu realmente não tô lembrado. Todo filme que o Russell Crowe estrela, né, geralmente tem sido bons, né? Até o Robin Hood, que eu, por certos momentos, até duvidei de ser um filme bacana e tal, porque eu, pelo menos da minha parte, não enxergava ele como um Robin Hood, mas no final das contas, o Ridley Scott remodelou tudo, né, pra funcionar com ele. E apesar de o filme se passar, né, na China feudal, eu acredito que no final o pessoal adapte, né, de alguma maneira que faça sentido isso. Tomara, porque afinal de contas, cara, não é tão estranho assim. Que conseguiram enxergar o Kevin Costner como Robin Hood, então... Mas e o filme do Kevin Costner não é bom, cara, esse do Robin Hood. Mas é o que eu vou... É exatamente o que eu ia falar. E conseguiram deixar de um jeito que eu realmente gosto daquele filme. Tá e rindo. Tinha o Negão naquele filme também. Aí, ó. Engraçado. Tinha um Negão no filme do Gladiador, que acho que era o único que sobrevivia, não era? Foi o único sobrevivente daquela leva. Aliás, esse mesmo Negão depois fez o Diamante, foi o único que sobreviveu. Afinal de contas, ele é um Digimon, né, cara? O Digimon que ele só, cara. Ele tá pra estrelar uma série, né? Sobreviver. Aliás, eu acho que todo o Negão lá do Gladiador aparece, ele é o único que sobrevive e acho que o protagonista sempre morre. Começa a reparar nisso. Ou ele morre da forma mais horrível, né? Kung Fu, né, cara? A gente imagina caras meio que magrelos e tal, né, cara? E não é o porte físico do Russell Crowe, cara. Eu tô achando meio estranho isso ainda, cara. É que eu imagino que eles vão então colocar o pessoal ocidental chegando na época da China feudal, né? Eu imagino pode. Uma cena como essa aqui no filme, ó. Se vocês quiserem colocar no site. Aqui, pariu, velho. Ah, meu Deus. Deve ser nesse esquema. Então. Essa produção custou o olho da cara, né, velho? Te falar, viu? O Ebol subiu no meu conceito. Bom, fica a dica aí de uma ótima cena de Kung Fu que o nosso amigo Kodoji nos passou. E eu nem vou mandar ele tomar no c*** por causa disso. Se chama Rikyou, né? Nada a ver com Yu-Gi-Oh! Mas enfim, de extremo bom gosto. No Netflix, Nerd Drops. É uma produção visceral que custou o olho da cara. Bem, e o filme The Iceman, né, conseguiu um financiamento. Pra quem não sabe, esse filme trata da história do assassino Richard Kuklinski, que foi conhecido como Iceman por ser um assassino de sangue frio, que matou mais de 200 homens por a mando das famílias mafiosas da Costa Leste. Eu juro por Deus que quando eu vi a chamada, eu achei que era o filme daquele cara dos Incríveis, sabe? O Gelado. Eu vou te falar que as notícias até agora têm sido uma decepção pros Marvetes, porque a gente falou de um Punho de Ferro, que não é o Punho de Ferro, e do Iceman, que não é do X-Men, né, não cara? É. Calma que o golpe de misericórdia ainda vai vir mais pra frente. O quê? Você é parceiro do crime dele? Que a gente vai falar sobre os planos da DC, né, pro cinema. Ah, é verdade. Então, esse Richard Kuklinski tá cotado pra ser interpretado pelo Mickey Hurk, né? Seria, então, o famoso assassino, que ele matou mais de 200 pessoas com várias técnicas, por isso era difícil achar ele, e ele ainda conseguia encobrir o rastro dele, fazendo parte de uma família católica e tudo mais, e ninguém desconfiou que era ele, né? Ele é mais ou menos que nem o Tallahassee do Zumbiland, só que com pessoas vivas. Exato! É, porra. E aí, vocês acham que o filme pode render uma coisa boa, emocionante, que caiba no cinema? Cara, eu vi o documentário se não me engano, acho que foi na Discovery, e, pô, foi um documentário super legal e assustador ao mesmo tempo, né, cara? Impressionante como um cara daquele que, sabe, ele não dá indício nenhum das coisas que ele faz, cara. Não foi esse cara que só foi pego porque, tipo, e ele mandou uma carta pra polícia, provocava a polícia, não era? Não, isso daí é o Zodíaco. Não, porque teve um caso, sem ser o Zodíaco, o cara escrevia, ele mandava disquete pra polícia com arquivo escrito. Só que no disquete, tipo, quando ele escrevia no Word, a polícia conseguiu ver pra quem que o Word tava licenciado, cara. E aí eles chegaram através dele porque ele escrevia no Word do computador da igreja. Ai, que burro, dá zero pra ele. caralho, que pariu, não pode ser um cara, não pode ser um cara desse. Um cara desse não merece filme. Peraí, tem computador em igreja? Lógico que tem, cara. Tem, você acha que vai calcular o dízimo como? Ah, cara, o Mickey Hurk tá vindo bem, né, cara? Até o próximo passo do Mickey Hurk é virar uma das atrações da Disney, né? O problema é que o Mickey Hurk tá sempre com aquele visual agora de tia velha dele, sabe? Que nada, ele raspou zero já. Eu acho que aquilo lá foi porque não deu tempo dele passar no cabeleireiro onde ir pro mercenário, cara. E aí... É, ele tá igual nos mercenários no Nome de Ferro, praticamente, só não tá com sotaque russo, sabe? Ah, mas acho que isso aí não teve problema, cara. Acho que isso aí... Cara, eu acho até que foi o próprio Stallone que falou pra ele, não, faz assim mesmo. Acho que tá maneiro. Quando saiu o DVD dos mercenários, deve ter até uma cena que ele entrou com a cacatua no ombro, por engano, sabe? Opa, sete errado. Inclusive, no primeiro filme do X-Men, cara, aqueles erros de gravação, né? É, teve uma parte lá que entra todos os X-Men correndo e de repente aparece o Homem-Aranha, velho. Um cara vestido de Homem-Aranha. Aí todo mundo. Estátua da Liberdade, né? A galera da produção que não tava sabendo começa a rir e os atores, né? Eles não tão ligados o que tá acontecendo porque todo mundo tá rindo, olham pra trás e falou, aí o cara, opa, desculpa, sete errado. Super legal. Isso daí fica a dica pra quem tem o DVD aí do primeiro filme do X-Men, tá lá. Se você não tem, compra pelo nosso link. Exatamente. Censura. Eu acho que o assunto aqui do Iceman, né, do Richard Kuklinski, que tomou no Kuklinski, provavelmente depois de passar um Word com a licença no nome dele. Ah, cara, não é possível, não pode ser um cara desse, velho. Se for ele, eu me recuso a assistir o filme. Mas você tem que ver que o cara manjava só de matar pessoas, né, cara? É, boa. Era um cara sem palavras, né? No Word... No já... Word. Bom, cara, tem aí o produtor que é o famoso, né, e recorrente Lorenzo de Bonaventura, que é produtor de filmes modernos aí como Transformers, G.I. Joe. E ainda, né, se tem a notícia que o pessoal que é aquele Channing Tatum, né, que estrelou como Duke do G.I. Joe, também como protagonista aí do filme. Mas eu acho que o lance do cara ser, sabe, um pai dedicado, membro da igreja, e esse lado assassino, porque ele, se eu não me engano, ele fazia parte... Ele trabalhava pra várias máfias ao mesmo tempo, entendeu? Ele não era um cara que era fiel a um lado só, contratado por um lado só, entendeu? Então, quem pagasse, ele tava lá matando, cara. Ele era o limpador da máfia, né, cara? De modo geral. É, faxineiro, né? Faxineiro. Né? Faz o trabalho sujo. Bom, e isso daí vai agradar todos os fãs do James Bond e da falida MGM, né? Parece que a produção do novo James Bond vai voltar aos trilhos, né? E o filme vai se chamar James Bond e Assalto The... Assalto ao Trem? Não, James Bond e The Gold Bond, entendeu? Bom, brincadeiras à parte, né? É só pra falar aqui. Pô, tá, as coisas estão meio que encaminhadas, né? É, esse vai ser o 22º filme do James Bond. Ia começar a ser filmado agora no terceiro trimestre de 2011. E com Daniel Craig de novo. Só que devido àquela falta de sacanagem da MGM ter falido... Não sei uma que... sacanagem da MGM, né, cara? Porra. O Leão tá desempregado, brother. Quero ferrar com todo mundo, né? Ah, vamos palir também essa... Pô, mas nada demais, cara. A verdade é que a produção de The Hunger Games, que negocia com Gary Ross, que fez Seabiscuit, para a direção. O Deadline menciona que Sam Mendes, sabe o Sam Mendes? Estava cotado pra vaga, mas aí ele teve que dispensar por causa do 007. E tipo, pode ser que aconteça. Não é certeza, né? O que vocês acham? Vocês acham que vai... Puta, a MGM tá f***ando com James Bond, né? Puta franquiazinha que tava ficando boa. Cara, mas não adianta ser boa, você não tem dinheiro pra fazer. Onde já se viu James Bond sem bala na agulha, né, velho? Isso daí não existe, cara. Mas, cara, isso daí fatalmente vai acontecer mesmo porque a MGM vai falir e fatalmente pra ela se livrar das dívidas, ela vai ter que vender os direitos da franquia, não tem jeito. A Sony já tá distribuindo os filmes novos, então, quer dizer, é meio caminho andado aí já. Ah, cara, bom de isso daí, pô. bonde vai chegar no final da linha, né? Bonde do estúdio. Ah, cara, eu acho que talvez a coisa se encaminhe, afinal de contas, tem aquela proposta ainda que a Spyglass vai fazer de reestruturar a MGM, né? Talvez não precise vender. Só que é aquele negócio, você vai precisar, você precisa ter o dinheiro aí pra filmar, não adianta nada. O filme isso é bom se você não tem como produzir. E isso é bom também pra quem é fã do Hobbit, né? Porque se a Spyglass realmente reestruturar, já estão falando que se tudo der certo, o Hobbit já começa a filmar em janeiro. E aí dá pra parar de fazer remake de notícia do Hobbit, né? Também. Pelo amor de Deus, né? Pô. Eu achei engraçado dessa notícia que ela veio com um título embutido, um trocadilho, né? James Bond voltaram. Uma franquia que tem 22 filmes e mais um não oficial ainda, cara, não vai ser tão tarde assim que ela vai parar, cara. E outra, ela já teve em fase pior, porque depois do Timothy Dalton, teve um hiato de vários anos aí sem, sabe, James Bond nas telonas. E foi porque... Entrar o Pierce Brosnan. Exatamente, até a entrada do Pierce Brosnan. E foi porque ela caiu em descrédito, que é muito pior do que você não ter grana pra fazer, cara. Entendeu? Porque o fato de você não ter grana pra fazer, não significa que você não encontre um investidor interessado. E foi o que aconteceu, cara. Voltou com o Pierce Brosnan, deu um gás legal na franquia, aí veio a premissa nova, né, do James Bond mais ancorado no mundo real, né, na fase em que o James Bond começa sua carreira de agente duplo zero. Sabe uma coisa que dá um gás legal também? Coca-Cola. Comida mexicana. Termina aí, olha. Eu tô me segurando aqui pra não morrer de rir. Grava essa merda aí agora comigo. Ah, mas é isso aí, cara. MGM vai pra vala e, como a própria sigla diz, ela deve muita grana mesmo. Novembro do ano passado, Mark Miller, o primo do Frank Miller, falou, cara, que ele ia começar a fazer filme, ser diretor. Ah, eu sou mega boga, vou ser diretor. Pá, molecão, tal, pimpão. Aí ele divulgou umas imagens, cara, muito doida do seu primeiro filme, hein, cara. Olha que loucura, tipo, detalhes do set já. Você não vai acreditar, o filme é uma mistura de X-Men com Trainspotting, sabe aquele filme? Então é o Jumper. Loucão? É o Jumper. O filme vai se chamar Miracle Park, ou Miracle Park, e, cara, é bem legal, sabe? Vai ter gente com poder, vai ter gente que é viciada em droga, e aí vai ter os dois. E é isso. Você é a parte que só tá na droga, né, Sus? Torgas Low. Bom, então que o filme vai se situar na Escócia, terrinha do nosso primeiro James Bond, Five More Hours. I'm James Bond. E se trata, cara, de um grupo de ativistas de direitos dos animais que, ao invadir um laboratório subterrâneo, descobre que aquilo lá nada mais é do que uma base militar controlada pelos Estados Unidos, dentro da Escócia, que é o mais interessante. Então acho que a premissa é boa, cara, né? A grande questão de Mark Miller virar diretor é que esse negócio do cara, o quadrinista, querer achar que pode fazer outras coisas, a gente viu que não deu muito certo quando o Frank Miller quis fazer Sin City, né? Mas a gente sabe que o Frank Miller é cabaço perto do Mark, né, velho? Não, peraí. Sin City tu achou ruim, cara? Foi horrível. Sin City é bom. Ele foi dirigir The Spirit, pô. Não, The Spirit aí, ele não é um filme. Ele é uma agressão só. Porque, cara, é muito, sabe? Pô, tá pior que a consciência do Sul, seu negócio, velho. Não tem roteiro, não tem um visual legal, né? Ele tentou imitar o Sin City, né, que foi algo bem sucedido que o Robert Rodriguez fez baseado no trabalho em quadrinhos dele, mas enfim, foi um equívoco total, né? Agora vamos ver, o Mark Miller, ele tá mais já meio que inserido no mercado, mesmo porque ele foi parte atuante e decisiva lá do Kick-Ass também. Pois é, mas Frank Miller também achava que ele tava sabendo já do direito. Não, mas você tem que ver, cara, o Mark Miller, ele já tá com a sua equipe pronta, vamos dizer assim. Ele já tá com aquele seu pessoal pessoal já de confiança e que acompanha ele desde muito tempo, lá do, mesmo, desde o começo de Kick-Ass, cara. O Frank Miller, eu sinto que ele não tem esse mesmo envolvimento com a indústria do cinema, entendeu? Ele tentou, sabe, se inserir no mercado graças ao nome que ele tem nos quadrinhos, cara, e não deu certo. Diz aqui que Miracle Park, ele também será rodado no esquema de câmera de mão, ou seja... Ah, não. Cara, nego, achou que isso ia ser a mina de ouro e poucos filmes se destacam com esse... Vai ser a mulherada vomitando no cinema, aquela delícia, né? É, tem pessoas mais sensíveis, pokémons mais sensíveis que tem problemas com câmeras que tremem. É, a câmera tremeu e começa a vomitar, a mulherada começa a passar mal, é uma desgraça, né? É tipo você jogar GoldenEye com turbo, ligado? Por aí. Pelo menos o último que eu gostei foi o Cloverfield. É, eu achei legal, mas foi porque foi colocado efeitos, né, visuais, num esquema de câmera que não era muito propício pra isso. Então ele tem uma novidade aí. Agora, vamos ver. Aqui, pelo jeito, o Miracle Park, cara, ele deve ter a mesma premissa aí do Cloverfield, né? Colocar coisas fantásticas em estilo de filmagem real. Sabe como começa o filme? Tipo, começa assim, num lugarzinho marrom e verde e tal, aí você bate a cabeça numa caixa, sai um cogumelozinho e começa... Pariu, cara. O fundamental dessa porra é o cogumelo, Miracle Park. Nossa! Realmente. Realmente, estilo câmera na mão é um dos que os filmes de super-herói ainda não tinham tentado. É, não, e é uma coisa legal. Tanto que câmera na mão, procura aí, gente, no UGIS POV, Point of View. É, fudeu, velho. Seja já pensou de... um filme do Homem-Aranha com câmera de mão, velho? Vai ser muito interessante, velho. Nossa, o nego vai vomitar foda. Ah, agora não, eu lembrei, cara, que Cass tem uma cena meio câmera na mão, que é quando ele tá lutando lá na rua e aparece um cara pra filmar e botar no YouTube. Ah, mas é bem pouquinho. Cara. Ah, é pouquinho, mas dá um gosto. Tipo, eu gostei da cena, por exemplo, em primeira pessoa da Hit Girl. Eu ia falar isso agora, cara. Foda aquilo. Porque ele não é tremidão, sabe? Apesar de ser primeira pessoa mesmo. Ele... Não, parece que a cena foi filmada pra poder dar uma fase no videogame, né, velho? Sim. E ficou uma cena boa, cara. Bom pra caramba. É, agora, na verdade, o que eles estão tentando fazer, cara, é mesclar estilos que já existem no mercado pra ver se sai algo novo, né? É que nem o... Não sei quem que foi que falou agora. O estilo handheld de filmagem com super-heróis até então não tinha sido feito, né? Eu diria que o último, sei lá, tabu que tentaram quebrar com o gênero de super-heróis foi botar ele pra um gênero mais adulto, que no caso foi o que o Watchmen fez, porque o Watchmen é um filme de 18 anos, tem algumas cenas de sexo. Na, para, mano. Cena de sexo, que... É. Ligar... Não, vai, vira homem, velho. Pô, não, pô, é suficiente pra... Não, conforme um amigo me disse, tem alguns tiros na coruja lá, né? Então, pessoal, o CEO da Warner, o Barry Meyer, ele comentou em numa conferência que a aposta da distribuidora era focar mais nos quadrinhos da DC. Ele deu esse anúncio levando em conta que o último filme do Harry Potter, né, tá pra sair, e no caso seria o que as pessoas estavam achando que era o último suspiro da Warner. E Harry Potter, até agora, já gerou 7,5 bilhões nas bilheterias. Vai mudar o nome pra Enche o Potter, né, velho? Falando em Warner e dinheiro, lembra que quando o Batman bateu $1 bilhão, eles adiaram o filme do Harry Potter porque eles já tinham fechado o orçamento pro ano inteiro? Não, isso eu não lembro disso. Cara. Não lembra? Pô, fãs, família Harry Potter chiou pra caramba, xingou muito no filme. Então, eles ainda dizem aqui que as apostas, né, além do Superman, do Batman e do Lanterna Verde, que já são filmes da distribuidora, eles vão ainda apostar em Starman, Flash, Mulher Maravilha e ainda por cima a Liga da Justiça. Eu acho que como Mulher Maravilha eles tinham que contratar a Jenna Michael. Mas a Liga da Justiça, cara, eles ficaram num vai, não vai uns tempos atrás e acabou não indo, né? Não sei, desistiram. Mesmo porque a Marvel tá com esse... Eles devem ter colocado de volta, né? De novo, a expressão de volta aos trilhos por causa dos Vingadores da Marvel, né? Eles viram que alguém teve peito suficiente pra fazer um filme com vários heróis, né, cara? É isso, cara. Eu acho que a DC DC, ela tá colocando essas declarações por, assim, por questões de concorrência, né, cara? Nada mais. Porque tá dando dinheiro, eles não tem porque não investir nisso. É, porque queira ou não, cara, você colocar a Liga da Justiça, cara, é um projeto mega ambicioso, cara. Você fazer todos aqueles heróis com poderes absurdos e tal funcionarem em um único filme, cara, é muito, sei lá, esquisito, né? Eu já duvidava meio assim do Vingadores, mas enfim, até então a Marvel tá dando indícios que realmente pode funcionar. Ah, mas justamente, o Liga da Justiça é o Vingadores da DC. Pô, mas você acha que com Christopher Nolan o negócio não vai? Porque pensa bem, ele já vai tocar os três Batman, tá aí de padrinho do Superman. Você acha que ele não vai fazer depois uma união de tudo isso? Ah, cara, eu acho que por ele, eu acho que ele não topa, cara. Porque não é questão de dinheiro, cara. Ele vai tomar no rabo. Então, cara, é justamente isso. Ele vai pôr o nome dele num projeto que é difícil de se lidar, cara. Ele fez muito bem o Batman porque é um herói, pô, um filme individual do personagem e tal. Ele conseguiu colocar várias características que, pô, deixou realmente a história do personagem atraente. Toda a realidade do Batman ficou muito legal. E isso vai ficar totalmente inviável num filme que se tem, sabe, Starman, Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde. Vai ficar muito absurdo. Eu acredito que ele dá pra trás nesse projeto, sem trocadilho nenhum. Ele manda bem quase tudo que ele faz. Por isso que justamente eu acho que ele vai ficar com uma agenda mega lotada, assim, pra coisa da DC. Ou seja, você só falou que ele fez o Batman porque o Batman é um herói de merda, é isso? Não, cara, o Batman é um herói que não tem poderes, cara. Ele não é um personagem absurdo, ele é um demente que se veste de morcego e vai combater o crime. Então você é o mais próximo da realidade que você vai poder ter na DC. É, justamente. Ah, então só pra fechar, pra Warner, Superman is the new Harry Potter, é isso? E não precisa nem da vassoura. Superman, o Batman, Lanterna Verde, Flash, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, tudo isso vai ser o novo Harry Potter. Já que nós falamos sobre DC e a questão de Super-Homem e a Liga da Justiça no lugar de Harry Potter, saíram rumores recentemente que o Jon Hamm, do seriado Mad Men, seria o Super-Homem no novo versão The Man of Steel, que está sendo escrita por Dave Goyer, pelo Jonathan Nolan, né? Que está contando aí com a supervisão do Christopher Nolan. Claro, se é Super-Homem, precisa ter uma supervisão. Oh, mas o cara essa doeu no meu passo agora, cara. O cara tem uma cara de bocó pra ser o Super-Homem. Então, cara, de bocó é Clark Kent, né, cara? Não, ele a paisana já tem cara de bocó. Imagina pra ele fazer o Super-Homem. É uma força demais, velho. Então, procurado pra saber se era verdade ou se rumor ou não. Eu tava aqui, não tá sabendo de nada. E provavelmente também não passou de um cochicho, né? A questão é, por que tinha que tirar o Brandon Routh? Exatamente, cara. Eu não vi problema nenhum do Brandon Routh. Eu achei que, assim, a culpa da má performance do último filme foi questões de roteiro. Não acho que é um filme mal dirigido, entendeu? Mas eu acredito que o roteiro realmente comprometeu o filme, cara. É Super-Homem, queira ou não, a gente quer ação, a gente quer pancadaria. A única pessoa que eu trocaria no filme de Super-Homem é a Lois Lane, cara. Eu não gostei daquela atriz, velho. Não... Você pensa daquela mesmo? Então, é porque é um personagem já icônico, né, Susi, cara? Não é qualquer um que faz. Então, por mais que a Margot Kidder, que era uma mulher feia pra caceta, na minha opinião, ela fez, pô, uma Lois Lane marcante, pra você ter ideia, entendeu? Mas mesmo assim, apesar de feia... A outra lá da Lois Clark também era bem... Era isso que eu ia falar. Terry Hatcher. Pô, ela, quando eu penso Lois Lane, eu penso nela, cara. Eu também. A infância inteira vendo aquele seriado na Globo. Quem não pensa em Lois Lane, não pensa nela, cara. Também me pergunto isso. Eu penso nela em diversos momentos. A geração de hoje em dia pensa naquela Erica Durance. Bom, de qualquer maneira, o filme do Super-Homem tá aí pra... É que nem filme no Brasil que não vai pra frente, que os caras pegam a grana dos investidores, usam por um monte de coisa, faz um filminho meia boca só. Ou eles estão trocando tanto de ator, porque eles acham que mais hora, menos hora, vai ter um ator que tipo, bah, a franquia vai ser ótima com esse ator e todo mundo vai assistir, e no final das contas eles vão cair do cavalo. Vai ter o Christopher Reeves, é isso mesmo? Não, cara, não foi isso que eu digo. Vai ter o cavalo, mas vai ter o que tá aí. Vocês acham que esse John Hamm, ele poderia reencarnar o Superman muito bem ou não? Não, mano, tá cara de sonso, cara. Eu não vi o cara no seriado, cara, mas acho que assim, talvez o Clark Kent... Ele tem atitude, cara, eu, em termos disso, acredito que ele se daria bem. A parte física, realmente, não bate muito bem com o descrito do Superman, mas assim, na série média, eu não acompanho a série, eu vi alguns episódios, pelo que eu vi dele, cara, ele, a atitude do Superman ele tem. Ah, pois é, ele é um cara fodão no Mad Men, mas no quando ele é Clark Kent, ele tem que ser um cara meio bocó, sabe? Bom, e só pra os entusiastas aí, ou pra quem gosta de Queen, parece que o ator de Bruno, Borá, o Sacha Baron Cohen lá, ele vai fazer, aparentemente, o primeiro papel sério da vida dele, né? Foi confirmado aí que ele foi chamado pra fazer o Fred Mercury prateado no cinema, né? E ele já tem 3 falas definidas. Cadê papai? Papai sumiu? Tá com fome? São essas as 3 falas definidas. Mas é isso, cara. Eu não... Assim, eu de verdade não apostaria aí o meu... A minha, o Boga. Não, exatamente. Não apostaria o Boga de ninguém do Nerd Drops pra falar que esse filme é bom, cara. Qual outro ser... Puta, eu nunca vi esse cara fazendo um papel sério na vida dele. Velho. E agora ele vem fazer, tipo, o ícone de uma época. O papel mais sério que ele fez foi lá naquele foi Bruno, filme... Pinto Falante. Não, cara. Foi naquele filme do Johnny Depp lá, o demoníaco, o barbeiro de Baker Street lá. E ele era o barbeiro que era concorrente dele, um negócio assim. Foi o papel mais sério dele, mas mesmo assim era meio que fanfarrão o negócio, cara. É. Então, pô, você não vai acreditar, mas eu pego o ônibus como é, tipo, o Fred Mercury, cara. O bicho é igualzinho, velho. God, a cara. Só que ele é gordinho. Ele é prateado também? Não. Na verdade, assim, eu não acho. Se for prateado e tá em Floripa, o surfista prateado, né, velho? Não, mas eu não acho que o cara vai avacalhar, sabe? Eu também não sei, não consigo imaginar o Fred Mercury sendo uma pessoa cinza, sabe? Mas... Questão de ficar bom mesmo. Sabe? O cara tá ligado já pelos personagens de merda que ele fez, né? Tipo, Bruno, Borá... Não, mas a questão é que ele é um bom ator, cara. Você pode ver que, pelo menos, os papéis que ele fez parecem bobos, mas ele, pô, mesmo assim atuou bem. E acho que escolheram ele pra ser o Fred Mercury porque gostaram dele de bigode, embora. Bom, é isso. O filme aí, a produção é da GK Filmes de King e da Queen Film e da Tribeca Production de Robert De Niro. É, falta saber aí, falta confirmar, mas deve sair em breve, se o Sasha vai dublar ou cantar realmente as músicas do Queen, como o Joaquin Phoenix fez em A História de Johnny and June lá, e que ficou foda pra caramba que ele cantou as músicas do Johnny Cash. Mas é, o Sacha Baron Cohen, se não me engano, no, naquele filme, mas é esse filme que eu mencionei do Tim Burton aí, ele canta, hein, cara? É um musical, né? É um musical, realmente, é um musical sinistro, mas é um musical. Deve ser legal, né, cara? Todo final de show nos Estados Unidos do Queen. Thank you, USNA. Que bosta, velho. Quadrinhos. Bem, uma triste novidade para alguns fãs da Marvel é que, infelizmente, a confirmação foi realmente confirmado que o Demolidor, no caso Matt Murdock, né, vai pendurar as chuteiras ou os bastões ou os chifres, né, o que não é algo totalmente ruim. E realmente já está sendo cogitado um substituto para o Demolidor. E o que é triste, né? Não para o herói. Peraí. É bom dizer que tem possíveis spoilers, né, cara? A partir de agora. Possíveis? Já foram soltos. É. Não, mas é que isso aí a Marvel já falou, cara. Já anunciou, assim. O Matt Murdock vai se aposentar. Mas, assim, as especificações que a gente vai dizer agora, cara, é spoiler. Então, se você não quiser, dá uma adiantada aí, velho. Ou fique ciente de que vai tomar spoiler na cara. Então, bom, é isso aí, né? Que nem a gente mencionou, o Matt Murdock vai se aposentar, não vai ser mais o Demolidor, que eu acho um pecado, velho. É um personagem muito legal. Infelizmente, infelizmente, eu acho que é não muito bem explorado comercialmente falando, mas a notícia que chega aqui é que Demolidor, o que é, ele carrega o cunha do Homem Sem Medo, né? Ele vai passar o bastão aí pro Pantera Negra, cara. O Pantera... Caraca! Ele vai passar o bastão literalmente. vai passar, literalmente, os dois bastões pro Pantera Negra, né? Que é um personagem já old school da Marvel, né? Que é o Príncipe T'Challa, que é o Príncipe de Wakanda e não sei o quê. E o cara estaria se mudando aí pra Cozinha do Inferno pra assumir o lugar do herói. E aí, cara, vocês acham que realmente dá pra substituir o Matt Murdock, cara? Eu acho que é o seguinte, até, vamos supor, daqui a um tempo, decidam, sei lá, fazer um filme do Demolidor, provavelmente o quadrinho vai voltar a embarcar nessa e vai, sei lá, voltar ao Matt Murdock. Sabe, nada é definitivo nos quadrinhos, sabe? É aquele ciclo de 5 anos, né? É um ciclo, falar, cara, com então certeza. Vão contar a origem do Demolidor de novo, e aí foi pro saco, cara. Mas assim, ó, eu vou te falar que eu não conheço muito pouco de Demolidor, pouquíssima coisa, mas, cara, eu, assim, sei que ele tem, assim, um certo carisma, um puta do carisma com os fãs de quadrinhos, cara. E, assim, creio eu que deve ser uma puta notícia triste, né, cara? Pra mim, eu acho triste pra caralho, velho, porque, por mais que o Stan Lee ele pensasse em termos simples pra criar heróis, né, porque ele nunca, né, fez um brainstorm fudido pra criar algum dos personagens que ele tanto é conhecido, né, pela concepção e tal. Mas, cara, coincidentemente, eu acho assim, o Demolidor ele tinha vários contrastes, né? Ele era um advogado de dia, mas ele era um fora da lei de noite. Ele era um católico fervoroso que se vestia de demônio, sabe? Ele era um herói cego, sabe? E ao mesmo tempo enxergava muito mais do aqueles que tinha, sabe, a visão total, 100%, né, da visão do ser humano. Pô, então, ele era uma antítese, né, dentro do próprio personagem, cara. Eu acho, assim, ele tinha putas histórias legais, cara. Eu acredito que dos personagens da Marvel era, assim, o que era mais centralizado no mundo real. Outra coisa que ajudava bastante o herói era o fato deles, da Marvel, né, sempre situar seus heróis em locações reais, né, ou é Nova York, ou... como no caso do Homem-Aranha, né, cara? Ou no caso aqui, que é também Nova York, né? Faz parte de Manhattan, que é aí a Cozinha do Inferno. Mas, cara... todos os heróis da Marvel passam em Nova York. São, né? De Nova York. Você tem Gotham City, Metrópolis, cidades que não existem. Exatamente. E cidades diferentes ainda por cima, né, cara? Mas, assim, no caso do Demolidor, né, cara? Que a Cozinha do Inferno pra um cara que... se vestia de demônio, né, cara? Era algo muito legal de se ver. Então eu acho assim, pô, Pantera Negra sempre foi um herói que não chegou nem a ser mediano, né? A gente pode considerar isso, pra um personagem legal que nem o Demolidor, cara. Então eu acho que, por mais que se tenha essa reciclagem de 5 anos, eu acho que vai ser muito tempo pra ficar sem um Demolidor. Principalmente, cara, porque era um dos poucos heróis que tinham histórias legais, cara. Ah, cara, mas pode ver que isso não vai durar muito tempo. Tanto que ele tá se aposentando. Se fosse uma parada que, teoricamente, seria definitiva, ele teria morrido ou desaparecido de alguma forma, sabe? Sim, cara. Mas pra você ver, cara, o Demolidor foi um dos poucos personagens que ele passou longe dos absurdos criados pros heróis, né, cara? Porque o Capitão América morreu e voltou. O Homem-Aranha foi clonado, né? E assim, o Hulk mudou de cor, mudou de comportamento, voltou a ser o que era antes. E o Demolidor não, cara. Ele continuou sendo o personagem consistente que sempre foi, porque ele tem um embasamento assim, foda, sabe, anexado a ele desde a origem dele, cara. Não foi um personagem que precisou passar por muitas reciclagens e tal. Ele passou pela mão do Frank Miller e desde então cara, nunca mais precisou ser feito nada demais pra que se tenha histórias legais do Demolidor. Pode estar rendido à fórmula que atual usam nos maioria dos heróis, né? Ah, pô, tá ruim, tá vendendo pouco, vamos fazer ele ir embora e depois voltar de algum jeito. Sim, realmente pode essa ser aqui. Isso. Mesmo porque é um herói que, assim, fizeram o filme, né? E por mais que seja ruim o filme, ele sempre atrai uma gama, assim, maior de leitores, né? Um número maior de leitores leitores pra revista, independente da qualidade do filme. Porque desperta a curiosidade de quem não lia, entendeu? Você pega, por exemplo, o Homem-Aranha 3, que teve a volta do uniforme negro, ele voltou nos quadrinhos também. Por quê? Porque tem uma galera nova vendo o Homem-Aranha 3 que nem sabe que teve Guerra Secreta, que teve o uniforme. Então, eles deram tipo, um esquema de voltar pra galera conhecer, né? Exatamente. Agora, eu acho que a maior frustração de todas, cara, é ser substituído pelo Pantera Negra, né, cara? Que é um herói sem expressão, né, cara? Não tem como substituir o Demolidor por um Pantera Negra, a não ser que, meu, caprichem muito nas histórias. Guardar pra ver. Bom, é isso aí. O segundo ainda divulga, né? O Príncipe T'Challa e o Pantera Negra já tá escalado pra enfrentar um novo vilão do Demolidor aí, das histórias do Demolidor, que é o Vlad, o Empalador. meio fora, né? Da sua cidade natal, do seu país natal aí. E aqui ainda revela que o Pantera ele tem que aprender a ser um novo herói, né? Que ele não vai mais dispor da sua riqueza, a riqueza, a tecnologia, tudo que tinha disponível no seu reino. Aí fica a pergunta, será que ele realmente poderá ser um verdadeiro homem sem medo? Quem tá... Agora é o seguinte, velho. A minha tristeza foi embora porque eu já tenho a confirmação aqui na mesma notícia. O roteirista novato, né? O David Lees, ele será responsável pela fase aí com o Pantera Negra. Os desenhos vão ficar a cargo aí do Francesco Francavilla. A volta do Matt Murdock já tá anunciada pra 2011. Eu não sabia que ia ser tão em breve, né? Tão rápido, né? Cara, já tá até escrito. Eu já disse, vai voltar em 2011. Não vou esperar mais do que um ano. É isso aí, né, cara? O Ruivo são indispensáveis, né? Sus e volta. Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Confira fanfilme russo de Transformers. Saiba como ser fã de Star Trek até na morte. E a Hot Toys, a empresa que faz mini pessoas, anuncia action figure do Stallone. Bom, e com a volta aí da franquia Transformers, né, que já estão rodando sua terceira sequência, ou a atração aí do diretor Michael Bay, os russos se sentiram compelidos a fazer um fanfilme, digamos assim, né, onde dois maltrapilhos, não dá pra falar nem maltrapilho, né, cara, porque eles estão só de bermuda e sem camisa, né, então roupa nem conta também, né, cara. Bom, dois pé de chinelo, literalmente, dois russos pé de chinelo, disputam qual dos seus celulares Transformers tem a melhor performance. E ainda, né, com o direito de resposta do perdedor, com o seu pois é, o seu carrinho russo, virando outra máquina metamorfa aí. Bom, a gente vai estar colocando o vídeo aí no post, confira aí, muito legal, muito bem feito, e inclusive eles mostram mais ou menos como foi feita a CGI toda do filme. Vocês conferiram aí o vídeo? É, eu dei uma olhada, achei interessante, cara. Pô, tem até trilha sonora do filme, cara. Tipo, isso é fake, né, porque tipo, o russo tá sem camisa, isso na Rússia ele já tava congelado. Não, cara, nada a ver. Caralho, velho, são dois fudidos com celulares fodas. Não? É tipo Pokémon, né, cara? Eu acho interessante, cara, que o carro é um carro merda. Os celulares são aqueles celulares antigos da Sony Ericsson, mas tem Intel Inside, né? Porra, o final é que surpreendeu. Ah, que massa. Agora você vê que a galera, eles gastaram tudo que tinha só no vídeo, né, cara? Porque eles não tem dinheiro pra comprar camisa, um tênis decente. É muito fuleira essa parte, a parte filmada com os caras mesmo, né? Porque preza mesmo é o CG do celular e do carro. Exato, cara. Você vê que os caras têm aquela puta panca, né, de personagem foda de Michael Bay. Né? Eles metem, né, a panca e tal, mas, pô, é como se fosse dois sem teto, né, meu? Com equipamentos fodas. Não, o cara chegou assim, porra, sem fazer Transformers no computador. Mirado. Só que, porra, não faço ideia de como botar isso num filme. Bom, também, o Michael Bay não sabe também. Não tem o menor problema. Na dúvida, coloca uma explosão, né? É, faltou, né? O cara não podia botar uma explosão em CG, né? Ia ficar igual. Levando em consideração que o filme foi filmado em 2 horas, tá bem feito até. Pegou o cara ali como tava, né? Vestido daquele jeito. É, não é possível, cara. Eles foram na periferia da Rússia. É? Efeitos criados em um mês. Como o, assim? o cara abriu, né, o vidro do carro e falou, você, dá um chego aqui. Você do chinelo amarelo, dá um pulo aqui, cara. Só foi filmar 2 minutos aqui, um negócio que vai levar, sei lá, 5 dias de pós-produção. Mas o vídeo tá muito bem feito, cara, assim, né, pra um fã-filme. Não sei se a gente conseguiria colocar na categoria ainda, mas confira aí, não, no cara, post, é tá muito legal, cara. Com certeza. Se não teve sei lá, cara, se não teve muito dinheiro, é fã-filme. Não, a questão não é o dinheiro, a questão é quão artesanal o negócio foi, né? Ah, mas aí o filme, o cara não é tão artesanal assim. Não tem porra nenhuma. Não, assim. Peraí, o filme não é tão artesanal assim, cara. O filme tem muita qualidade. Feito por meia dúzia de pessoas, tem patrocínio. Mas o que eu digo assim, tem muito filme aí que tem uma caralhada de pessoas e esse aí deu de 20 a 0, cara. Porra, filmes do Ed, o último filme do Ed Murphy, que gastou não sei quantos e não teve retorno, pô. Qual, o Grande Days? É, acho que é, não foi esse, Oliver, que não conseguiu arrecadar quase nada. Pluto Nash, cara, teve uma produção, acho que de 100 milhões de dólares e conseguiu arrecadar 4. Acho que foi a pior diferença, assim, que você viu em filme em Hollywood. É, cara, bom, mas é isso aí. Então, coisa de ouro. Confira aí o vídeo no post, vale a pena ser conferido, muito legal. Bom, então, a empresa Eternal Image, ela arranjou uma nova forma de arrancar dinheiro dos trackers. Ela tá lançando uma urna crematória. Nossa, cara, você vai ser morto, hein, velho? Toma cuidado. Por quê? Porque são trackers e não tracks. Meu Deus. Toma cuidado, não passe seu endereço pra olhar pra trás sempre quando eu estiver andando. Ô Renato, só que faltava agora pra você receber hate mail desses viadinhos de Star Trek, né, cara? Vai chegar algum e-mail finalmente pra mim, né? Mas enfim, é uma oportunidade de você usar esse acessório que você tava falando na notícia, vai lá. É verdade, não deixa de ser, né? Afinal, é uma urna crematória oficial que vai custar $800 e vem com dois modelos com mensagens escritas To Boldly Go e The Voyage Continue, para quem vai se aventurar no além-vida. Exatamente. $800 tá barato, cara. Ah, oh, nossa. Não, realmente, você é um track. Não. Pensando assim, que em Estados Unidos, cara, $800 tá barato pra caramba. Então, tu sabe, uma urna? Porra, cara. Ah, tá. É a urna, cara. Tu achou tá que certo. Era o quê? É uma caixa, mano. Não, tá certo, cara. Eu tava pensando que era um caixão, cara. Não, porra, é menor, cara. Agora, pra colocar as cinzas, cara. Não, beleza. Tu colocar na urna audaciosamente indo é muita sacanagem, né, velho? Porra, velho. A viagem. É a última fronteira, cara. Exatamente. É aí a certeza que tu vai pro espaço mesmo, né, velho? É verdade. Não, no caso, as cinzas do Gene Roddenberry foram jogadas. Gene Roddenberry, o criador do Star Trek, foram atiradas no espaço. É, e se eu não me engano, do James Doohan também, né? Do Scott, original, da série antiga. Scotty? Beam Me Up, Scotty? Isso. Ah, não sabia. Só que o processo dele foi mais lento, não foi Beam Me Up, não, cara. Tá. Foi com turbinas, plutônio e muito combustível, fóssil queimando, viu, cara? O que tem que fazer pra levar o cara pra jogar as cinzas dele no espaço? Será que eles já não estavam indo pro espaço de bobeira? Ah, aproveita aí que esse cara quer ser jogado. Ah, mas de certeza, né, cara? Até porque ir pro espaço não é uma coisa que tu chega assim na NASA, sabe? Ó, eu quero ir pro espaço pra jogar as cinzas de tal pessoa. É, realmente. Não é algo que você abre a janela e jogue, né? Mas a NASA atualmente não vai mais pro espaço, cara. Elas estão preocupadas agora em fazer roupa pra mergulhador, roupa pra nadador, travesseiro. Sabe? Virou um selo NASA Seal of Approval, sabe? Pô, isso aqui foi testado pela NASA. Pô, deve ser foda. É por aí. Já pode mudar o nome pra nada agora, né? cara, mas eu achei uma coisa legal, assim, pros fãs de Star Trek. Eu não curto Star Trek, mas eu acho que, porra, é uma coisa legal. Agora sim você vai ser morto pelo Trek de falar. Não. Eu não curto, simplesmente. Eu não tô falando que eles são uns viados, por exemplo. Não tô falando que eles são de merda. Eu conto com a tua edição, tá? Aí tá, eu só edito cinema. Ah, que viado. Tu vai ficar a critério do outro editor que dessa vez é o Susi. Não, mas o Star Trek tem um crédito assim. Eles inspiraram o celular StarTAC, né? Então você vê. Sim. Eles olha só. Paradas aí. Uma coisa que eu. Mas olha só, gostaria que tivesse, por exemplo, no. Pra fã de de Star Wars, um caixão com, como se fosse Carbonite, sabe? Ah, sim, sim. Imagina só, cara, um caixão e a tua imagem lá, esculpida. Seria massa. Eu queria morrer e deixar uma imagem carbonita. Porra, seria foda, cara. Não, é um doente mesmo, né? Tu imagina os familiares visitando sua tumba e você com aquela cara de dor, cara, né? Espremida. Puta que pariu. Não, esse daqui foi o vovô Kodoji. Tá aqui, ó, o cara berrando de dor lá, sendo congelado no ato. Mas isso daí, né? Existe uma mesa lançada que é a do Han Solo, congelado em carbonita. É, tem. Ah, sim, tem uma estrutura de vidro transparente. Pô, é foda, maneiro. Mas ia ser perturbador você ter uma mesa com cadáver, né? Pô, dois de congelado e mesa. O nego ia ficar travo baixo assim, a cara dele no morro. É tipo pessoa que morreu por causa de vulcão, tá ligado? Isso. Fica pra sempre a pose. É, assustador. Sério, cara, que a pessoa fica pra sempre? Não. Pô, não sabia disso, não. Pô, dá uma olhada. Vai no Google, escreve, sei lá, Vesúvio. É. Pessoas. Algo do tipo. É, e tem a Pompeia também, né, cara? Que até hoje não foi o vulcão da Pompeia lá na, sei lá, em não sei quanto antes de Cristo. Você acha as pessoas dormindo ainda, mas tipo, já deteriorou com o tempo, né? Mas tá lá os corpos das pessoas lá dormindo, velho. Posição de. É, sabe? Eu vi, tô vendo aqui, ó. Vou até mandar pra vocês. É isso aí mesmo. Caralho, velho. Quase tava bonito. É, isso aí é uma estátua. Isso realmente é uma estátua viva. Quase era viva, né? era. Isso aí, confira as imagens aí no post. Então, pessoal, a Hot Toys, a empresa chinesa que faz mini pessoas, como diria o meu amigo o HQ Man, anunciou, né, o action figure do Stallone, cara, no filme Os Mercenários. É de escala de 1 para 6, né, que é aproximadamente 30 centímetros, e tem 30 pontos de articulação, e mais ainda por cima, os vários acessórios que vem com ele. Cara, é mais articulado que o Stallone, né, cara? Cara, só cortando assim, bem, falar uma coisa bem nada a ver. Tem uma cena no filme, quando ele tá correndo pra alcançar o avião, e o cara é tão bombado e tá tão velho que ele não consegue correr direito, ele corre todo durinho assim, sabe, cara? Sim. Não sei se vocês viram isso, cara. Não, vi, concordo totalmente. Ele não consegue virar pra limpar a bunda, velho. Ele é... sabe, é um músculo que tá se chocando com o outro e ele impede os movimentos lá do... O Stallone, atualmente, ele é um desenho do Rob Liefeld vivo, né? Nossa, cara. Falou tudo agora. Podia até fechar a notícia, se não tivesse coisa importante pra falar, cara. Sim, mas... olha só, vem com uma boina, né? Vem com um colete, duas pistolas, um rifle de assalto, óculos de sol, visor e algumas mãos aí pra combinar, e mais as roupas. Além da roupa de guerra, né? Tem uma roupa mais casual, do tipo, vou matar o bandido da esquina. Então, cara, eu, inclusive, no momento que eu estava colocando esta notícia na pauta, minha namorada chegou e falou: ué, o que, que tem demais nessas imagens do Stallone? Eu falei, que não é do Stallone, é do boneco do Stallone, cara. E ela falou, puta que pariu, cara, né? Ficou abismada. Cara, Hot Toys, a gente tá cansado de falar aqui. Ah, eu vou comprar um ainda, cara. Eu ainda vou comprar um Hot Toys. Não, realmente a Hot Toys tá de parabéns, cara. Sabe quanto tá um Hot Toys em média lá fora, cara? Cara, aqui no Brasil, chega... lá fora não custa caro, velho. Deve estar em lá torno... fora, o mais caro deve ser entre 200 a 300 reais. Tá, $300. Dólares, o mais caro. Só que a maioria deles é 120, 150, $170, cara. Pra cá, com os impostos absurdos que a Receita cobra e tal, tu não consegue encontrar um por menos de 650, cara. Não, pera aí. Você não consegue encontrar um por menos dessa linha por R$2.000, cara. Você não consegue encontrar um ponto? Não, não, olha só, cara, tem aqui em Floripa, tem uma loja que vende e o cara tava me falando, se tu pedir pra... se tu for importar, por exemplo, um action figure de algum lugar, a Receita vai pegar, vai dar aquela baita analisada e vai te cobrir, dependendo do preço que pagou, eles vão cobrar eles vão cobrar o preço da figura de imposto, cara. É um absurdo, assim. E cara, tu imagina só, um Hot Toys, tu pega e compra lá por $150, por exemplo, aí tu paga 300 conto, aí eles vão lá e cobram 300 conto só de imposto, sem contar o custo que teve pra trazer, cara. É uma filha da putagem do caramba. Eles cobram 100% do preço. Dependendo 100%. Às vezes chega a 100%, cara. Pode chegar a 100% e na maioria das vezes chega a 100%. Tem um caso de um colega meu que ele comprou um monte de figura que não existe mais, cara, não é mais fabricado. Só que é antigo, né? E ele pagou $5 em cada um. nenhuma. O cara pensou que fez, porra, um baita do negócio. Só que aquela coisa, eles pegaram e deram uma pesquisada quando chegou o produto e eles viram um site de colecionador. Então o preço tava lá no alto e eles cobraram o imposto relativo ao daquele local, no caso, entendeu? Então o cara teve que pagar um puta do imposto, cara, pra trazer. E no final acabou sendo uma dor de cabeça pra ele. E tu vê só, ele tinha trazido 5, 6 figuras, cara, custando $5 cada um. Eles foram lá e arrancaram $300 do bolso dele, cara. Então, só pra você ver os preços da Hot Toys aqui no Brasil. Alguns itens que eu estou vendo aqui num site que eu não vou falar, porque não está pagando jabá pra nós. Mas, enfim, temos aqui o Coringa do Heath Ledger, do The Dark Knight. Aqui está beirando os R$700, tá? Uma figura de ação de 30 centímetros. Temos Predador, que deve ser num tamanho maior aqui, pelo que eu estou vendo, em virtude do preço, que é R$2.000, tá? Temos o busto do Terminator, que é com a cabeça... Não é um busto, né? Só a cabeça de um exterminador do T-800. R$4.500, ok? Cara, é muito caro, velho. É muito caro, velho. Comprar 4 iPhones. Não, cara, esse mercado de action figures e videogames aqui no Brasil, cara, é muito, sabe, é muito exploração, velho. Muita exploração. Na verdade, qualquer mas quanto mais cara é a peça, ainda vai ficando pior. Não, cara, é absurdo, cara, muito absurdo. E o mais legal é que, assim, isso é de qualquer lugar, porque é assim como... Porque tem as categorias, né, do que você pode importar, por exemplo. E aí eles vão e comem o rabo legal, cara. Não, esses dias eu fui na Fenac, cara, e, pô, eu tava atrás, sabe, de uma figura do Alien, por exemplo, mas, obviamente, não das gigantes, né, e muito menos da Hot Toys, porque, pô, eu deixar de comer pra comprar um negócio desse é meio embaçado. Mas, cara, eu vi alguns preços lá, cara, que desanima, cara, sabe? Assim, não, mas, não por culpa da loja, mas pelo imposto que ela é obrigada a pagar pra revender, né? Mas tudo aí, é repassado, cara, pra o consumidor final, né? Sim, sim. Mas eu também comecei a... Quando eu comecei a ver essas lojas onde tinha esses produtos originais e tudo, e aí você começa a ver a qualidade de produtos, cara, tu começa a pensar, pô, um Hot Toys tá certo, que é R$750, né, velho? Mas aí tu pensa assim, porra, não é... Vale a pena até. O foda é que vem pro Brasil R$750, enquanto que lá fora é $150, né? Pra eles, assim, tipo... Pra eles é 150 e não tem conversa, sabe? Pra eles é acessível, pra gente não, sabe? Então, se a gente mudar um pouco de mercadoria aqui, vamos dizer assim, se a gente pegar o preço que o iPhone é vendido aqui no Brasil, com o dinheiro que você gasta aqui, tu compra lá fora, você compra um outro iPhone junto com o Xbox e mais alguns acessórios, se eu não me engano, até com o Kinect. Isso aí é verdade. Então, quer dizer, cara, é extremamente abusivo, cara, entendeu? Infelizmente pro brasileiro vai ficar essa daqui. Confira aí as imagens aí, Babi, né? Se você tem condições de comprar, sorte sua. Eu já falei, se você, cara, é contra os impostos abusivos, e acesse Dieta do Impostão e vote certo nas eleições, que pode ser que o Brasil não passe mais a não ser com as taxas mais altas do mundo. Momento Sofá. Invadindo aqui agora, neste momento, tomando as rédeas do programa. Pois é, o Sussi foi desclassificado. O Sussi foi desclassificado, eu sou o próximo tarado da lista. E chegamos no Momento Sofá com... Com a volta de quem no nosso excelentíssimo Momento Sofá? Muito tempo ausente, por sinal. Ah, sim. A gostosa que, se ela não criou o Momento Sofá foi criado para apreciar momentos dela, vamos dizer. É, assim, isso. Né? Ela é como uma máquina de energia constante. Ela gera a própria energia que faz ela movimentar. Então, ela faz o Momento Sofá e o Momento Sofá faz ela. A nossa querida Megana Raposa, Megan Fox, musa de filmes como Como Alienar Seus Amigos e Agradar a Todos. Ela é de Morte. Não, esses não são filmes dela. É Transformers, o grande Jonah Hex. Fantástico, dizendo que é a melhor adaptação de um quadrinho que ninguém quer ler. Garota Infernal. E Garota Infernal, que é a melhor atuação dela. Mas o filme é uma bosta. E Uma droga, cara. Aliás, eu sinto dizer também que acho que o Jonah Hex não foi muito elogiado lá fora. Faz silêncio, a gente tá brincando. Se a gente contar essa notícia, eu não tenho o que falar semana que vem. Você não tá entendendo? Só tem notícia velha aqui pra gente retomar o assunto. Pois é. Então, gente, é o que seria considerado como soft porn, né? Porque eu acho que mal dá pra ver um pentelinho. Ela não tá nua. Desculpa, a gente não queria trollar vocês, mas a gente trollou. Mas vale a pena, vocês agradecem se vocês acharem um link melhor de alguma imagem que deveria estar aqui. Cara, olha a barriga. Não, essa mulher tem uma barriga muito bonita, cara. Olha a barriga? Não. Tô dizendo em específico dessa foto da barriga dela. Kodoji. Ah. Pergunta se eu pegava. A teoria. É assim, né? Você fala, a pessoa vira pra você e fala, e aí, você pegava? Não, cara, que mulher feia. Tu comia? Tu tá me chamando de viado? Claro que eu comia. Tá duvidando da minha masculinidade? Você já sabe que se algum dia o Nerdrops abrir uma loja, nós vamos vender camisas, nós vamos vender cases de iPhone, milhões de coisas, mas a gente vai vender para o Momento Sofá, caixa de lenço de papel e loção hidratante para as mãos. E uma Megan Fox inflável. Inflável. Você não vai querer saber onde fica o pito para inflar a Megan Fox. O pito dela, ninguém mexe. Então fiquem aí com o Momento Sofá. Não, a gente vai mandar uma bomba para você bombar, tá bom? Quem é o convidado que vai escolher a música de hoje? Não, eu que cheguei convidado. No final do... Então, não tem convidado? Então eu vou escolher a música? Bota aí, Keith Apicary, Classic Gaming Whiz. Filho da puta, cara. Filho da puta. É uma música de videogame. E este foi o Nerdrop de número 62. Contamos aqui com a participação rapidinha do nosso querido Vivacqua. Oh, meus queridos. Do nosso caro colunista, o Renato. Boa noite a todos. E do nosso participante especial, o Oliver Pérez. É isso aí. Dúvidas, sugestões, reclamações e ideias para Game Talk, mandem aqui para o nerdrops@gmail.com, nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Um abraço pixelado para vocês. Chupe essa ideia. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço. Podem ficar sozinhos. Go! That's what Jerry, I'm the classic gaming whiz. Talking, clacking, what I do, I'm the king of Genesis. Let me just write up a list of the best systems to exist. First we have the Neo Geo, Arcade Cap, MVS. I've been rocking single slot 101, yellow card, Puzzle Bobble, KOM, Metal Slug, 126. Then we have the king of games, the mighty Sega Genesis. The only thing I need to say is Super Sonic for the win. Hi, my name is Keith Apicary, I'm 28 years old, and I love classic video games. Sega CD, Neo Geo, Virtual Boy. Yes, I said Virtual Boy. Do you have a problem with revolutionary systems from the future? Well, you better not let me know that, because I look just like Rambo with my manager gun. When I'm playing Thor Killer, I'm killing zombie scum. Super Nintendo gun, that super scope. I don't use that gun, cause I ain't no joke. Call me the Reaker, the Reaker, cause I wreak so much havoc, I'm a love-like sweeper. I be winning my survives, pulling down my lies. When I'm knocking out your lies, you'll be dreaming, saying it's nice. Now check out my dance move, it's called House of the Dead. Dance like a zombie, those dead shot in the head. Jiggle your arms and act all creepy, just make sure you jam it to a Sega CD. Ah, cara, eu tô assistindo essa porra dessa novela Passione. Então tudo eu fico, ó, oh, minha fragolina, que bela pizza. Ah, por que não passa lá em casa? E ficou falando assim todo o tempo. Va bene. Va bene, ah, sua cachorra. E quando eu tiver uma filha, vou chamá-la de Choice e Joana. Agora imita o Tony Ramos grego. Ah, mas que bela pizza. Filho da puta. Ah, mas que belo churrasco grego. Ah, não, não. Agora indiano, indiano, indiano. Ah, mas que belo café. É que faço parte da escola de atores da Malhacione. Ah. Tipo, eu fiquei meio assim porque eu falei, porra, confirmaram os dados. E o santo é demais, a esmola desconfia, né? E o santo é demais, a esmola desconfia, né? E o santo é demais, a esmola desconfia, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando o santo é demais, a esmola santo desconfia. Demais. Aí...